Nacional, diretamente de Brasília, em frente ao Tribunal de Justiça, onde ocorrerá o julgamento dos jovens conhecidos pelo nome de Ed Blue. Pelo que parece, ele acabou de chegar. Estaremos indo até lá para conferir. Ed Blue! Ed Blue! Ed Blue! Sou Ed Blue! Senhor Ed Blue, você tem algo a declarar a respeito do seu julgamento? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse veio como testemunha, testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Anda! Prende esse cara! Se és profeta, salva-se a ti mesmo! Ordem na corte! Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ordem na corte! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Ordem na corte! Todos de pé para a entrada do vosso meritíssimo! Sentem todos! Senhor Ed Blue, eu, representante do Poder Supremo da Lei, estive com seu relatório nas minhas mãos. E aqui o júri presente chegou à seguinte decisão. Você é acusado de divulgar o hip-hop gospel para todo mundo. Você é acusado de curar paralíticos, cegos, surdos e mudos, através do nome de um Deus chamado Cristo. Você é acusado de quebrar as cadeias de religiosidade por toda sua vida. Senhor Ed Blue, você foi sentenciado a ter sua cabeça decepada em plena praça pública. Podem levar o réu. Minha luta não é contra sangue nem carne. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Amém.